rentrer les shows. Ici Villa Viro, Familie Mienne, au club de Swayachi, de Louis Gossi. Quoi, 12 minutes de paradis, ta carado. C'est nous qui va t'ajouter à plus de sopredo. Familia chorando e luta que de tudo já passou. Se afastou da família, reencontre e abraçou. Avisar que não vai voltar e o lugar marcou. Não esquece que ficou inteiro e cabreiro. Vagabundo quer viver gritando, se vira virou. Já viveu coisas piores, se for ver só melhorou. Até clareou as lembranças de apareou. Muito na cena de loucos, mosquito não variou. Na trevas não há moeda, só ganância desabou. Se acabar tudo amanhã, vai dizer só demorou. Ah, medo da morte, mas foi vida que assombrou. Onde nem vive os fortes, a fraqueza se jogou. Machucou o coração demais, criou peido. Pede pra não ir pro crime, mas até lá vai esperar tudo que superou. Se precisar acionar, tamo junto, parceiro. Cadê o orgulho de ser trabalhador? Tá na pista é cocaína, as mini o aspirador. Na trilha, filho que desandou. Quieto se preocupa, menino representou. Buscou, constou, tudo que castelou. Já sabe se cair. A favela é show e se vira virou. Londrina é dono terror, todas quebradas fechou. Só fita de malata, firmou Joe. Eterno vagabundo e gatilhão, pô. Favela é show e se vira virou. Londrina toma o terror, todas quebradas fechou. É só fita de malaco, tá firmão Joe. O eterno vagabundo e gatilhão, pô. Que é, bota fé, no rap nós é o Pelé, Danolé. No sofrimento do gueto e no veneno dos cambé. Na febre dos lebre, no clack, volta de ré. Ladrão enquadrado no assalto é que o sistema quer. Mas eu só quero liberdade, dinheiro e mulher. E não fica perambulando como um Zé Mané. O dia inteiro com os parceiros e droga ralé. Fumaça que faça como se fosse chaminé. No gueto periférico cola as pirigué. As mina feinha, as bonitinhas filé. Que curte farinha e junto com os mano fuma um pé. Que fica loucona depois encarna no seu pé. Eu sei que é embaçado, eu tô ligado qual que é. No passado usou droga, no futuro seja é. Comprou fiado e não pagou, não vem, não tem migué. Todo furado de bala foi parar no cemitério. Deve tá queimando lá na casa do Lucifer. Só morte é ibope pro Camargo e pro Léo José. Foi pensa quadrilho, Pedrinho, Mírio, Mano, Flé. Mas no coração e ML eles prevalecem. Tribuna da massa e tempo quente ninguém quer. Viu mais felicidade dos outros aí qual é. Queria ver se fosse com seu filho ou sua mulher. Tu ia sentir na pele e ver de qual que é. Favela é show e se vira virou. Londrina toma o terror, todas quebradas fechou. Só fita de malaco, tá firmão Joe. Eterno vagabundo e gatilhão, pô. Favela é show e se vira virou. Londrina toma o terror, todas quebradas fechou. É só fita de malaco, tá firmão Joe. O eterno vagabundo e gatilhão, pô. O fato é mata, erva na mente. Loucura, mó brisa em vários presentes. A pasta base do crack é foda. Prejuízo na mão não é o dólar. É a morte, é o desprezo, o esquecimento do sofrimento daqueles detentos. Cocaína no baile é uma bica. Irrita as catita que racha na estiga. Alguns caminham numa estrada sem luzes. Um dois no mesclado, um dois no pitulis. Ruge, cachorro louco, escute a mensagem. Nem o cigarro, a pinga é vantagem. Maloqueiragem age.